Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Nova Difusora, 1540, São Paulo, Brasil. Quem doa sangue, doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você perder, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas, por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um Hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. É nóis! Programa Balada Car, aos sábados, das 9 às 11 horas. Eu, Luizão, apresentador, trazendo DJ CP com todas as músicas dos anos 60, 70 e também trazendo informações com a nossa repórter Karina. Não perca, aqui na rádio Nova Difusora AM. De segunda a sexta-feira, você não pode perder. Programa Nova Difusora e você. Apresentação, Eudes Ricardo. Participação especial, Ana Lúcia Rossi. Programa Nova Difusora e você. E você. De segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas. Você não pode perder. Programa O Melhor de Elvis Presley. Apresentação, Marcelo Zan. Não perca o programa MPB, com o cantor e compositor Franco Alves. Boa música e conteúdo, te fazendo companhia todos os sábados, a partir das 15 horas, pela Rádio Nova Difusora AM. Passada 7 horas, estamos iniciando aqui no Rádio Nova Difusora M1540, mais uma edição do Disparada Sertaneja. Nós vamos até as 9 horas somente com a verdadeira música caipira. Disparada Sertaneja. Alô, moçada, 8 horas 6 minutos. Você está bem, está na Nova Difusora, curtindo Disparada Sertaneja, de segunda a sexta, das 7 às 9 horas. Olha aí, hoje nós estamos com um programa bom, hein? O pessoal está pedindo, olha aí. Olha que é corintiano. Olha, toca o galo corintiano, Curió. Olha o Curió, é isso aí. Cadê o berrante? Tem um berrante também. Tá tudo completo. A equipe nossa está completa hoje aqui, viu? Pessoal, chegamos ao final de mais esta edição do Disparada Sertaneja. Com certeza, amanhã tem mais, se Deus assim o permitir. Estaremos aqui para apresentar novamente eu, Wellington, e vocês participando, certo? Fiquem com Deus, que com Deus também vamos. Tchau, tchau, tchau, vamos. Wellington, tchau, Salete, tchau, tchau.